luzes acesas, ainda vejo os mesmos prédios que estão ao meu redor. Os anos passam, as férias vêm e vão, ficam lembranças de uma outra estação. Acesa os mesmos prédios, ainda vivo tudo que está ao meu redor. Pessoas passam, os anos vêm e vão, ficam lembranças de uma outra geração. Não quero.